Tem uma frase que ela vai definir bem o que seria o desapego. Desapego é liberdade, é mudar de pele e se dar a oportunidade de voar. Então, o desapego ele significa, é nós não estarmos escravizados. Se dar a oportunidade de trocar de pele, nós nos libertarmos de todas aquelas coisas que estão nos sufocando, estão nos aprisionando e nos dar, assim, uma leveza para nós podermos voar. O que, que significa voar? O voar é, assim, nós nos desprendermos dessa nossa matéria e nós conseguirmos ver possibilidades, nós conseguirmos ver além. Então, muitas vezes, quando nós falamos do desapego, nós imaginamos um monge meditando lá nas montanhas do Tibete, ou nós imaginamos e lembramos do budismo, onde o desapego é um dos preceitos básicos, né? É uma das dos princípios fundamentais é praticar o desapego. E nós pensamos também nas pessoas que elas alcançaram um nível espiritual mais elevado e que elas vivem desapegadas das coisas da terra ou das coisas materiais. E aí nós imaginamos que seja difícil a gente conseguir ou quase impossível a gente conseguir isso. Mas a gente está errado quando a gente pensa assim, porque o desapego, além desse desprendimento dos bens materiais, né, que embora isso já é uma forma de liberação, o desapego ele é possível sim a gente fazer todos os dias e em diferentes esferas da nossa vida. Desapegar-se de algo significa deixar ir. Então, assim, a gente pode se desapegar de situações, de pessoas, de sentimentos, de emoções. Enfim, é uma gama muito grande de coisas que nós podemos nos desapegar. Mas nós vivemos numa cultura aonde que ela promove a acumulação de objetos. Nós criamos as nossas identidades e a nossa segurança pessoal baseado nas coisas que nos pertencem. Nós falamos assim muito, meu trabalho, minha bolsa, meu carro, minha casa. Esse sentimento de pertencimento, né? E nós não nos damos conta de que, na verdade, o que nós estamos construindo é um aprisionamento. Por que que é um aprisionamento? Porque nós precisamos mais e mais para nós nos sentirmos confortáveis. Quando, na realidade, nós precisamos de muito menos do que nós temos para sermos felizes e até termos uma vida tranquila. Se a gente fizer uma análise, todos nós que estamos aqui, isso é a verdade, né? Quando nós vamos abrir mão de um bem material, nós podemos, assim, até estar ajudando pessoas que precisam mais do que nós, né? Mas também nós estamos nos libertando daquele desejo de possuir aquele bem. A gente deixa aquilo de lado e não tem mais desejo nenhum nem de possuir. E então, doar, quando a gente doa, uma coisa que a gente não usa mais, nós também deixamos de lado alguma coisa que não nos serve mais. E o mesmo acontece com o apego emocional. O apego emocional são aquelas coisas que nós estamos ainda ligados por sentimentos, culpas, medos, ódios, né? Então, o desapego emocional, eles nos tornam pessoas mais generosas. Nós nos tornamos mais generosos, nós damos sem esperar uma resposta e sem esperar uma retribuição. E isso renova a nossa capacidade emocional. Porque quando nós estamos com todas essas coisas assim embutidas dentro de nós, a gente fica com um certo torpor e nós não conseguimos ver as coisas com clareza. Aquilo fica meio obscuro. E quando a gente consegue se libertar, nós aumentamos nossa capacidade emocional. Nós conseguimos ver além, ir além, né? Às vezes é preciso deixar ir embora emoções que temos presas dentro de nós. Afetos que já acabaram faz anos. E rancores que eles estão na nossa vida só para obstruir o nosso caminho. E se o nosso coração fosse um quarto das coisas esquecidas, e nós entrássemos nele, certamente iríamos encontrar peças velhas que guardamos para outro momento e que nunca voltaríamos a usar. Talvez pudéssemos recuperar tesouros valiosos, cheios de poeira, e descobriríamos que não faria mal algum uma boa limpeza. Quem não tem isso, né? Olhemos para dentro de nós mesmos e pensemos em quais coisas nós trazemos sem qualquer propósito e em quais deixamos de lado para pensar nas coisas urgentes do nosso dia a dia. Então, vamos fazer uma análise. O que nós estamos carregando que não apresenta mais, não tem finalidade mais nenhuma para nós? Não tem significado nenhum. E quais aquelas coisas realmente importantes e que nós negligenciamos em função da urgência das coisas do nosso dia a dia? Vamos tentar pensar nisso, né? E vamos deixar ir embora tudo que não tem finalidade nenhuma. Vamos tentar nos desvincular emocionalmente daquilo que não nos enriquece mais. E vamos dar espaço ao novo. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando nós deixamos de nos apegar às situações materiais, interiores e exteriores, toda a nossa relação com a vida se modifica e nos dá um senso de liberdade. Então, o desapego, ele está ligado a essa palavrinha que é liberdade e que faz uma grande diferença na nossa vida. Com o tempo, nós vamos conseguindo, se nós exercitarmos. E Joana de Ângeles, ela tem uma fala que ela diz assim, que primeiro nós devemos nos desapegar das coisas materiais. E eu tenho certeza que todos vocês já fazem isso. E até certo ponto não é difícil, é até fácil. E depois a gente tem que tentar se desapegar das coisas emocionais. E ela tem uma frase que diz assim, primeiro a gente abre a mão e depois a gente abre o coração. Então, quando a gente conseguir fazer isso, nós estamos já num caminho muito bom. E na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9 e 10, nós encontraremos o amparo e o estímulo para nos desvencilharmos do apego demasiado, pois nos traz um alerta sobre a verdadeira propriedade. Ele mais ou menos diz assim, que tem aqui, mas eu não vou ler na íntegra, né? Se vocês quiserem, é a verdadeira propriedade. Desapeguemo-nos de tudo aquilo que atrasa a nossa evolução espiritual e nos apeguemos apenas ao que nos aproxima de Deus, nosso Criador, e das suas leis que nos norteiam. Então, a verdadeira propriedade, ela é única e exclusivamente aquilo que nós vamos conseguir carregar no momento da nossa partida. E no livro de Francisco, O Sol de Assis, de Divaldo Pereira Franco e César Braga, tem o decálogo do desapego. Eu achei bem interessante e eu achei bom trazer aqui para nós. Decálogo do desapego. O que é o decálogo do desapego? São pequenos conselhos, normas, que, se cumpridos, nós vamos conseguir exercer a atividade do desapego. Então, o primeiro deles. Perceba que tudo é passageiro. Tudo, sem exceção. Então, vamos ver o nosso corpo, as nossas células, diariamente eles estão se renovando, né? Morrendo e renascendo. A natureza, constantemente, através das estações, ela também está se renovando. Esse é tudo passageiro, né? Viva intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem as lembranças amargas do passado. Então, hoje é o melhor momento, hoje é a oportunidade que nós temos de fazer diferente, de agir. Tente não criar grandes expectativas. Vamos procurar aceitar e vamos procurar viver como a vida se apresenta. Filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. As críticas, elas não podem nos botar para baixo. Os elogios, eles não podem nos exaltar. Nós temos que olhar para aquilo que nós somos e manter. Liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e em sua vida. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter e nem controlar ninguém. As pessoas são o que são. Nós não podemos mudar ninguém. Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. Essas pessoas sempre têm muito a nos ensinar. Eu acho que todos vocês devem conhecer alguém assim. Eles são um exemplo para nós porque eles vivem com muito pouco e estão bem. Aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir o seu coração, a sua intuição e a sua alma. Então, é necessário sim que nós paremos, se nós queremos ouvir a voz de Deus, o nosso mentor, nos ouvir, nos chamar. Cultive a fé. Independente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. A fé é o nosso alicerce, é a nossa base. Nós precisamos sim ter fé. fé. E por último, encontre prazer nas coisas simples da vida. As coisas simples da vida, as mais bonitas, as mais grandiosas, eu diria, que são aquelas que nós temos que valorizar, né? Um copo d'água quando nós estamos morrendo de sede, aquele prato de comida que a gente está louco de fome, trabalhamos o dia inteiro, estamos exaustos, chegar em casa e tomar aquele banho gostoso, né? Aquela pessoa que está do nosso lado todo dia, agradecer, né? Aquela pessoa. Gente, nós temos muitos motivos para valorizar essas coisas simples da vida. Então, espero que esses pequenos conselhos que a gente possa lembrar e colocar em prática, porque nós estamos nos preparando, né? Todo dia a gente está se preparando e nós também vamos voltar para casa, né? E nós vamos com certeza ficar mais leves se nós exercermos o desapego. Muito obrigada.